Mark via Juliette, portão 612. Segunda atmosfera. Mantenha a atmosfera, minha Unipus 32, segundo 246, controle 120, Snow 8. 208, sim. Altímetro no 0, no 3, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, de 95, bom voo. Controle de Salvador, o Olympus 32 decolou no perfil da HL. Olympus 32, contato radar, sobe nível de voo 095. Desejar direto para a área de sobrevoo. Vocês estão autorizados então direto ponto 1. Ele precisa fazer uma curva direita para levar formações, que essa aqui é a torre de do ponto 1. Sente, Olympus 32. Ô, Mestre 305, quanto tempo de espera? Afirmativo, Mestre 305. Sente, 151 no aguardo, altímetro 10 no 3. Taxi via Pátio, reparte através do portão 612. Pátio, reparte através do 612. Esquerda para as informações. Gente, Olympus 32. É, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Índia e Alfa, 18. Na 6315, após a decolagem, vai manter proa até o nível 060 e após vai voar direto com a proa de Dael, seguindo as restrições do controle. Autorizado a alinhar em decolada pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 069. Oxanã 6315. Após a decolagem, mantém proa até o 060. Depois, após Dael, para livre alinhar em decolada 6315. Direção 490, mas a ponto espera. Aderá. preciso no localizador, Oceano 6326. 6326, Torre Salvador, 118 decimal 95, bom voo. 118.95, obrigado. Charlie Fox, autoridade táxi, faz direção para Papato. Salvador, Oceano 6326, estabilizado, localizador. Oceano 6326, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 0 no 3. Vento no 20 graus, 069, informe pista molhada. Ciente, 6326, continua a aproximação, aguardando pista livre. Oceano 6315, decolador 52, controle 1, 0, 2, 1, 8. 208, 6315. Oceano Charlie Fox, autorizado em ingresso na 17, que pode cabecear 17 ali, pronto. Controle, salvador, Oceano 6315. Oceano 6315, boa tarde, contato radar, Cuba 360, 360. 360, havia sido instruído para manter proa até 6.000, autoriza então prosseguida presente no perfil do DEL. Na proa de DEL está presente, o 6315. Gente, curva direita, proa de DEL, subindo para o nível 360, Oceano 6315. Cinco quatro nove zero, visual contrato no final. 5490, visual contrato no final. 5490, após o pouso do foquinho saindo na Oceanair, autorizado NE, mantém cabeceira no zero. 5490. Charlie Fox, autorizado em decolagem em pistão do 7, vento no 90 graus, 079. O Chanel 6326, no solo 55, livre direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Livre direita na porta, 2, 1, 9, tá obrigado. Boa tarde, boa tarde. Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, por favor. 5490, autorizando a colagem pistão no zero, vento no 0 grau 079. 315, chama o centro Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25, bom voo. 25, 1, 325, boa, né, 325. Controle Salvador, 4462. 4462, a sua identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 050, 1446. Controle Salvador, 35490. 5490, contato radar, Tupol 200, saída Malmo. Gente, saída Malmo 200, 35490. Autorizando a colagem pistão no 0, vento 1 no 30 grau, 069. Charlie, é o chama centro Recife em 125 décima 1. 1420, controle 120 décima 8. 208. 170, 170 milhas de Salvador, pois prossegue visual 065, decolando 17 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto, aciona 5416, controle 120, decimal 8. Beleza, 118.95 a torre, altímetro ano 0, 1.3, 6.13 padrão, tem um bom voo e boa tarde. 3 para cópia, Azul 489, prepara Dayol, lê Dayol, só um minuto. Cópia. 5856 Natal, nível 350, está autorizado, via Peresolo 10, decolando a 10, curva esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5444, controle 120, decimal 8. Delta, chame torre, 1-1-8-9-5. 35-4-4-6, prossiga. Gente, aguarde, 35-4-4-6. 320 graus 089. Sua máscara. Agilizando a decolagem. Xanaé 6142. Chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545-2185, obrigado. Todos os 5490 estão fazendo 300 de direita da rota. 35490, sente. Quer cuidar com condições de pouso pairado na cabeceira no 7? Afirmativo. Autorizado pouso pairado na cabeceira no 7, o vento no 30 graus, 07 nós. Delta, autorizado pouso na cabeceira no 7. Kilo Romeo Oscar, decolado ao 09, controle no 10-0, decimal 8. 208, obrigado. É o nome, o Pérez, reporte no Fora da Barra. Reporte no Fora da Barra, relaxa. 0 graus, 0 menos. Baixa, travou, livre pouso, 1-0, 4-4-6-2. Uno 648, desce para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado a sinal ILS-7, e reporta estabilizar localizador. 2.003, autorizado, ILS-7, reportará estabilizado, bom, 648. Aqui é a Delta, no solo 10, avançou na frequência livre. O 4462, no solo 1, livre direito, solo 121, decimal 9. Direito 219, o 4462. 5856, chame táxi. Toma na frente. 7, baixo nele, pronto. Trip 5490, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Tango 1807, acione identificação, autorizada chegada a Bonf, desça para o nível de voo 060. Estabilizado. Gol no 648, chame torre 11895. 11895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol no 648. 2 milhas e meia para Simbra. Gol no 648, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3. 1-0 no 3, 648. Consegue bater 250 até Duna, talvez, para não atrapalhar ninguém. Entre, aguarde, 35446. Grato.